verdade. Também não é mais garoto, é um jogador que conhece tudo do espaço. E olha o espaço que a defesa do Corinthians dá. E lá vem contra-ataque do Atlético. Guilherme parte pelo meio esperando. A bola enfiada para ele. Botou na frente e bateu. A defesa do Rincón não tem condições para acompanhar ali. O Guilherme botou na frente, olha como ele bota ali as mãos aí, provocando a torcida. E olha só, pedindo grito. Faz mais um gol no campeonato. Eu perdi até a conta, 27º seria isso? 28º. 27º gol do Guilherme, 2 para o Atlético, 0 para o Corinthians.